Marcas do cara lá do Ragnarok. Aí esse cara me deu um lugar de acerto como jogador. Porque o Zog, ele... Cadê o... Dá um gole.